Não vem de nenhum. Eles avisam quando viveste, depois acabam de nascer tudo mesmo. Já se te lembra, mas não sei. Vira ali Sérgio, se está a parler ali Sérgio. Diz que andava na estrada e que estava aqui tudo. Il est là, ouais. On se rejoint vers le poulet dans un café. C'est là. Sûr. Até uma espetacular. Batista, Nuno Batista Fernandes. Vamos. Já tinha filho. Olindas, vai, é dois tapetes por 5 euros. Estão lá 6 panos, estão lá 2 euros. Espera alguns de mim, Linda. Espera, liga lá, Linda. Pois é que são. Há umas 10 e há umas de 5. 5 euros, 5 euros! É 5 euros, Olinda! 5 euros, chegue para cá, que é barato! Há mais cores. Mais cores, vem. Há mais cores. É 5, é 5! A como é que é o lençol? 6 euros. 3? 3! Se calhar vou lá na minha casa. Não posso viajar a outra. 6 euros, minha senhora, aí os dois. E eu fui lá, para tirar ele. Ó, Domingo, Lulu! 5 exclusivos. Rui, você vai ter que me fazer um papel, que isto leva isto para a alcaria, pá. Como é que tu custa? Por 25 por 1 euro. Que é que é? Já ninguém quer o Porto Zag, olha o Porto Zag! Já andei por aqui no meio da roupa, já andei por aqui. É agora, para o já lá foi dica, para aí. Vamos a sair um bocadinho, então. Vamos lá, ele. Olha lá, calma, Thank you. O grande, o vinho, o médio, o pinto. Olha para o Aqui embaixo.